0116. Índia, Porto Sérgio 295, 0163, 859. Livre posição no zero, vento no 20 graus, cono 29, altímetro no zero no meia. Sente livre posição no zero, voo 994. Rio 9891, decolar 237, controle 19, acima 35, não voo. 9235, graças. Azul 2704 no site Fris, pronto para o custo de estacionamento. Autorizado, chama táxi 2704. Pois é. Nada, ele mantendo zero. Senhor, só mais um minutinho na posição, já chamo o seu nome. Gente, já tá de pronto. Charlie 4, com 35 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Brasília, estação para o carro. Então, B novamente? 35. Ok, 1714 até a saída do 43, da passagem a Boeing da Gol, que ingressa via Juliette, ponto de espera da 90, 1 no 8 na 5, legal, 90 no meio. 0 no meio, decolado aos 4,6, controle 1 na nave, decolado 35, bom voo. 7935, obrigado. 7, me abandona. Confira a mensagem pro solo. 63. Autorizado, chama a taxa. Autorizado, chamarei para o táxi, 2770. Gol na 648, estamos a 2 milhas de Via Serra. Gol no 648, é a parte externa. Quanto era aí com a minha externa? Gol na 648. Pulo 648, livre pouso 9-0, vento 130 graus com 9-9, altímetro 1-0 no meia. 1-0, 1-6, altímetro, gol na meia, 4-8. Autorizado, chama para o cruzamento no 7. Thank you. autorizado, Gillette, estamos no... Bom, pode ser voo no 648 de Brona, né? No 648 via Alfa, mantém-se na Gillette. Agora com a distância da 0. Após o mesmo, prossegue 43. Fala, o voo no 648, ele entrou na porta de trás, está na 76 Alfa. Sim, chama a Anta Juliette. Chamar a Anta Juliette, voo no 648. Fala, Júlio, que não é 6309, pronto, com 47. Pela 6309, ali decola da 10, vento no 30 graus, com 0 na. Decola da 1-0, de 1-0, de 1-0. Juliette, uma centena direta, decola da 1-0, primeira curva esquerda, para a 90, transponder. Controle 19-35, aguarda do transponder. Saída Momo. Estou aguardando o centro de me informar o plano com o transponder. Conta, chama a tarde, corrigindo. Viva, estamos no controle do corpo. No 648, Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, gol no 648. 01. Ah, positivo. Juliette, portão 01, gol 1648. Caju 090 autorizado, Golf 677, decola 10, primeira curva esquerda, saída Conde, controle 11935, transponder 0263. Bom dia, Azul 2760, alinha e mantenha no zero. Alinha e mantenha no zero, 2760. Cada 585 para as cópias. Autorizado Brasília, 400. Autor de 817, decola da pista 10, primeira curva direita, sai da arbor, eleva. Controle, 11935, aciona 5160. Procedimento correto, o estacionamento pode militar, chama táxi 1895. Zero, livre decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 129. Livre decolagem, 2770. 770, decolada 58, controle 0935. 0935, obrigado. Autorizado táxi, a porta na interseção, ajuste no 016, tem informação do Tobi? Autorizado, é, paramento, né, pista 016, Tobi de 4, autonomia de 3 horas de voo, alternando a rápida. 7255, táxi autorizado até a interseção, ajuste no 016. Interseção, passando 255. Bom dia, o azul, nós vamos para o 4, 20 de novembro, para Aracaju. Avião 34, bom dia, November confere. Autorizado Aracaju, nível 210. Decolada 10, perdida subida Puca, Jamucaju. Transponder 51157, controle 119-935. Autorizado 210 para Aracaju, decolada 10, perdida Puca, Jamucaju. Avistado 1104, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 119. Livre pouso 1104. contato 2065, posicionando e puxa acionamento. 065, autorizado, no portão 09, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 2065. Só para confirmar para o 804, a pista altera em toda a sua extensão, certo? Afirmo, toda a sua extensão. Tem condições de decolagem a partir da interseção. Gente, ali mantém a partir da interseção, 2585. T04, solo 06, parte militar. À esquerda do hotel, vamos estacionar para a T04. Autorizado, aí a gente está lá a partir da interseção, com vento 1 no 30 graus, 9 nós. Thank you. Charles, João, com Boeing, nacional 10. Ah, sim, Patrícia. Gostaria de cruzar o eixo final da 10 na retaguarda do tráfego, agilizando? Sim, Patrícia. Frente, agilizando, autorizado. Cruzamento do eixo final da 10 até o Gilete Serra, aguardando instruções. Autorizado, cruzamento, aguardando instruções. Estado livre pouso no 7, vento 1, 30 graus, 10 mais. Senhor Salvador, bom dia. Voo 2065, pode ser está aberto, pronto? Bom dia, voo 2065, ali mantém pistão no zero. Levanta pistão no zero, voo 2065. Meia 21, solo 11, direita foto, sumo 21, décima 9. Direita via Oscar, parte 4, ao corte frequência livre. Estado livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 20 graus, 1 no 1 nós. Tá o Golfo mais alto na escuta da 2? Golfo mais alto na escuta da 2, Salvador? Tá com certeza. Golfo mais alto, livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 1 no 0 graus, 1 no 1 nós. Ele foi 1 no 0, Golfo mais alto. Isso não, informação 9, vamos ver. Decolagem da 1-0, curva esquerda, pedido subida Puca, Jamo, Caju, via rota do plano. 5161 no transponder, controle 119.35. Autorizado Recife, nível 370, decola da 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5161 no 1935, corona 84. Correto, sem parar com o estacionamento. Camarada. Boa tarde, senhor Serônimo. 3896, tráfego avistado, cheque de frente pouso, livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 1-0, até 3896. Juliette, cortando 496, Solo Zona 9, direita Fox, 121, 219. Zona 9, obrigado. 59 no CV? Confirmo, 9134. Parte índia, ponto de pena, turi 1195. Ajuste agora no 095, seguirá aeronave da Gol até o ponto de cero com o número 2. Bom dia, Alfa Chamento Direto. Bom dia, Alfa Chamento Direto, chamará 3896. Mas é Alfa Táxi autorizado Lima, Nike, até Quebec, né? Quebec, do Rio 1198, do 95. Táxi 1184, 117, a bordo 320, alternando Natal. 184, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 05, bom bom. 15, direita Índia, ponto de espera, 295. Obrigado, bom trabalho. Alfa, autorizado o cruzamento da 17 até o Pac 5, frequência livre de testará. Decolados 23, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado. Decolagem da 10, curva esquerda, estilo subida Pucajama, Caju, conforme a meta do plano. 5401, transponder, controle 119, decimal 35. Ok, autorizado. Avisando para Maceió, nível 3.0, decola da pista no zero, curva à esquerda. Controle de perfil da saída Punta Jamo Caju. Controle de saída 1.119.35 e o transponder do 401. Voo 1.642. Correto para pressionamento. Trabalhamos pronto, obrigado. Bom dia, para Conanhas, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Gael Leda Motiva. E antes do 1-0, por base, antes do 1-6, conforme. Aguarde para o transponder, o 1-6-1, o controle 1-9, destino 35. Está correto, mantém escuta, amanhã ou na meia da hora. Oi, Salvador, bom dia, vou 2-1-0-5 na final para a Chetra. 1-0-9-4, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 9-9. Ela fica tudo todo. Azul 9134, decolador 26, controle 119, decimal 35. 1935, bom trabalho, obrigado. Salas 29, direita Fox 121, décimo 9. Direita Fox 219, gol 1094. Alfa, chamando o Juliette. Alfa, chamando o Juliette, 1-0-9-4. dia, Papa Romeu, Sierra Charlie Echo. Papa Romeu, Sierra Charlie Echo, intenção de pouso 1-0 ou 1-7? 1-0. 1-0, ciente, Charlie Sierra Echo, cheque o trem, livre pouso. Pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 9-9. Ciente, Sierra Charlie Echo. Para baixar, travado. Ciente, livre pouso. Ciente. Quatro, Juliette, passam 08 autorizado. Para 08, Gon, não passa. 1-0-9-4. Autorizado, no 648, sempre para o táxi. Exato, não, para o táxi, no 648. Informa, Charles Serra Eco, solo 35, direita 1219. Só pode confirmar o tipo do equipamento? Já vai sair para direita, só 219, Serra Eco. Sete graças, 219. Fala, bom dia, Papa Romeu, Sierra Charlie Echo, visão assistida. Sierra Charlie Echo, bom dia, Papa Romeu, Pátio. Agora a aérea está. Taxi, alfa, chamei-se da Juliette. Alfa, encontrei a alfa da Juliette, 100% Sierra Charlie Echo.